CP52166, contato radar na decolagem, saída com fono autorizada. 552, no solo 36, direita, solo 121, decimal 1, boa noite. Rio 5972, torre 198, decimal 95. Rio 5972, está bastante travado, altímetro no 06. No 06, embaixo travado. Livre pouso, pista no 0, vento 180 graus com 08 nós, Rio 5972, informa pista molhada. Livre pouso, sim, pista molhada, Rio. Plano 246, desce para 2000 pés, ajuste permanece no 096, livre LS e aposto estabilizado. Ok, 2000, me dizer. Já vou, agora no 246. 1888, chegada Bonf, desce para 4 mil pés, ajuste no 0, 16. O Xanar 6310, chame Recife, 12545, até 2085. Sete zero, desça para nível de voo 050 na chegada Mari. Já de TAP. Rio 5972 no Solos 41, na direita, Solo 121, decimal 1, boa noite. Zuno 1, Oliver, ao Rio 5972. Gol 1246, tá no Gladpass. Gol 1246, completa aproximação, chame a torre em 1118, decimal 95. Pessoal, 5 barras de pegada, olha só, 246. Gol 1246, o altímetro no 0, no 6, tá abaixado travado. Siga. Esse 5216 já será autorizado. 246, tem livre pouso, pista no zero, vento 180 graus com 09 nós, só uma pista molhada. Mativo, tá livre o pouso, tá molhado, tá baixado, tá lá, vou no 246. Gol 1970, reautorizado descido até 2000 pés, ajuste no 016, livre LS tem que ser reporte estabilizado. C526, informe o tipo de procedimento que irá realizar em Aracaju, RNAVE. Se for autorizado por Aracaju, ao atingir o nível 150, está autorizado o Alfa Romeo 363. Quatro meia no solo 48, à direita solo 121, decimal 1, boa noite. Está autorizado o Alfa Romeo 363. Gol 1170, chegada a Mari, desça para nível de voo 050, confirme a solicitação. Gol 1170, voe a posição ETAP inicialmente. estabilizou no X-Ray, Gol 1970. Gol 1970, complete aproximação, chame a torre em 118, decimal 95. 1895, obrigado, bom trabalho. Graças. Gol 1888, reautorizado DC até 2000 pés, permanece ajuste na 096, livre LS e aposto estabilizado. Certo, para 2000 pés com 096, autorizaria a Duna, Gol, para o Gol 1888. Gol 1888, a tráfego na final, 13 milhas, com 1,70 de graus. Tem condições de reduzir para 1,70? Afirma, tem condições de reduzir para 1,70. Gol 1888. Seguinte, reduzindo para 1,70, nós, está autorizado direto do ano. Direto do ano, reduzindo para 1,70, nós, Gol 1888. 52 no meia, tráfego anteriormente mencionado, agora 32 milhas, na posição de 12 horas, já nivelado nível 140. Serviço radar encerrado, 60 milhas de Salvador, chame Aracaju na frequência 1201. Gol 1970, informa pista molhada. E livre pouso na 10, gol 1970. Gol 1888, 5 milhas para a posição Dunas, cruzando o nível 060, tem condições de completar a aproximação? Afirmo, tem condições, Gol 1888. Gente, reporte estabilizado. Reporte estabilizado, Gol 1888. Gol 970 no solo 55 à direita, solo 121, decimal 1, boa noite. 1? 1? Firmo, 121 no 1. Obrigado, boa. 35393, is the tower? No 3 ali, mantém, cabeceiro no 0. Sabe 393 the ground. Estabilizado, baixar travar. Sente, gol no 888, complete aproximação, chama a torre 198, decimal 95. 1995, 1888. Gol 1170, desce para 2000 pés, ajuste 1016, Duna, reporte estabilizado. Noite, aguarde pista livre, gol 1888, altímetro 1016. Gol pista livre 1016, gol 1888. Canal 63, 13, vento 170 graus com 08 nós, livre decolagem, pista no zero. Canal 35, 393, hold position. Tripe 5515, contato radar, posição Conde, foi pela da posição Bonf, para completar a chegada, reporte quando no ideal de descida. Oito, oito, oito, livre pouso, pista no zero, vento no meia, zero graus, com 08 nós, informe pista molhada. Livre pouso não, zero, sente pista molhada, gol no 888. 3 no 3, da chanada, cola 58, controle 120, decimal 8, bom voo. 208, obrigado, é 3 no 3. Salvador, da chanada, é 3 no 3, boa noite. Xalé 6313, boa noite, contato radar na decolagem, sua para nível de voo 360 da El Leda Bridges. O 360 pode voar da El, tá presente? Após 2000 pés, está autorizado para hoje da El. 2000 da El, obrigado. 93, we have set the draft com short final run 0. Traffic has passed, good line up and wait, threshold 10, 35393. No solo 00, à direita, solo 121, decimal 1, boa noite. Direita, 1, boa noite, vou no 82. Type 393, clear to take off runway 0, the wind is 160 degrees with 08 knots. Andrés 1178, chega na Mari, desce para nível de voo 050. Autorizado, hoje tá. ILS, Gol 9170. Gol 9170, complete aproximação, chame a torre em 118, decimal 95. 895, boa noite, Gol 9170. Boa noite. Airbornet 01, call 120 decimal 8, control departure, have a good flight and good night. 120 decimal 8, good night. Salvador Abroad, trip 5393, good evening, airborne. Trip 5393, rate of contact and departure, climb maintain flight level 160, Puka departure. Puka departure, climbing flight level 170, trip 5393. 160 graus com 08 nós, tempo autorizado, pistão no zero, informa o pistão úmido. Ciente, Gol no 170, leve pose, pista 10. 488, após a passagem do tráfego na curva final, após ali mantém cabeceiro no zero. Não, três, pode levar a brinca? Zero no solo 05 à direita, solo 121, decimal 1, boa noite. 21 não, Lebrar, boa noite, nessa cara. Livre decolagem na pistão no zero, vento no meia zero graus com 08 nós. A 6313, troca o transponder para 5595. 95, será que é? 178, desça para 2000 pés, ajuste na 0196. Exato. 4488, decola 07, controle 120, decimal 8, bom voo. 208, boa noite, obrigado. Controle Salvador Azul 4488. Sim, controle. É o Azul 4488. Azul 4488, contato radar na decolagem, suba para nível de voo 350. Em ascensão ao 350, Azul 4488. Azul 4488, após 2 mil pés, está autorizado Romeu Fox 018. Após 2 mil pés, Romeu Fox 018, 4488. O Xené 6313, chama Recife em 1251, no alterno 3325. Xené 6313? Chame Recife 1251, na terra 3325. É 6224, reduza para 210 nós. 5595, tem condições de linha ser descida da presente para 4 mil pés? Sendo autorizada para 4 mil pés, ajuste na 096. Com 5195 autorizado por hoje pelo. Cinco, desça até 3 mil pés na proa de duna. 3 mil pés, proa de duna, 3595. Estabilizou, visual com a pista 3178. Para 3178, completa aproximação, torre 118, decimal 95. 895, boa noite. Boa noite. Salvador, boa noite, Santa 3178. Para nível de voo 070. 28, boa noite, Porto Simbra, controle checado, altímetro 10 no meio. Santa 3178. Porto Simbra, marcador externo, controle checado, o TAN 3178, 1016 altímetro. 16, já vai passar Simbra agora, tá baixado, checado, TAN 3178. Sim, TAN 3178, tem livre pouso, pistão no zero, vento no meia 0 graus, com 08 nós, informa o pistão olhada. Tem que ver pouso na 10, TAN 3178. 2545, alterna 2685. Reduzindo 35, 5 no 5. Cinco, cinco no cinco, prosseguindo, reduzindo, tem condições de varo externo? 55 cinco no cinco, guarde vetor para o localizador. Guardando vetores, 55 cinco no cinco. Área 2224, já autorizado descida até o nível 050. 050, 2224. Cinco no cinco, curva à esquerda para o 1970. Curva na esquerda, 1970, trip 5 no 5. É autorizado descer a 2000 pés, trip 5 no 5. Descendo para 2000 pés, trip 5 no 5. Janela 6224, reautorizado descer até 3000 pés. 3-5-3-9-3, contact Recife Center 125-45, if unable, 126-85. Cinco, cinco, no cinco, para o localizador, esquerda 160, reporte estabilizado. Esquerda 160, reporte estabilizado, 3-5-5 no 5. No solo, Zuno 5 à direita, solo 121, decimal 1, boa noite. 21, boa noite, 3, 7. TP 55 no 5, full ILS, belíssima detonação. Trip 55 no 5, grata, complete aproximação, chame a torre 118, decimal 95. 1895, boa noite, trip 55 no 5. Boa noite. Chanel 6224, reautorizado DC até 2000 pés, livre LS XA pistão na 0, reporte estabilizado. 2000, reporte estabilizado, 2024. Na aproximação, agora no pista livre, altímetro no 0 no 6. No 0 no 6, aguardando pista livre, tipo 5, 5 no 5. 5515, vento 160 graus com 08 nós. Tem livre pouso, pista 0, com uma pista molhada. Livre pouso, teve pouso baixar, travado, teve 5515. 05, decolos 17, controle 120, decimal 8, bom voo e boa noite. 208, obrigado, até uma boa noite. Salvador, boa noite, é o TAM 3305. Boa noite, TAM 3305, contato radar na decolagem, subo a nível de voo 330, saída para o Caracaju. 330 pro Caracaju, tá? 330. Z2224, agora tá presente, tá autorizado pro ajudou, né? Puca, o TAM 3305. Autorizado. Manda um pouco, Adriano. Localizador 6224. Chamei 6224, complete aproximação, chamei a torre 118, decimal 95. Só 895, 6224. Solo 19, à direita, solo 121, decimal 1, boa noite. Lembra, à direita, 211, boa noite, 5515. Zona 723, boa noite, chegada BOF, desce para 4000 pés, ajuste no 0, no 6. Salvador, boa noite, chamei a 6224, final da 1 no 0, baixa de valor. Chamei 224, tem livre pouso, pista no 0, vento no 6, 0 graus com 08 nós, altímetro no 0 no 6, então pista molhada. Ok, tem livre pouso, não no 0, chamei 6224. Passarei 2224, reautorizado de 32.000 pés, ajuste 1096, livre LS, reporte estabilizado. 2.000 pés, 1096, reportará estabilizado 2224. 24, Solo 22, à direita Solo 21, decimal 1, boa noite. Direito 21, 1, 6224. TAM 3305, chame Recife, 1245, ou TAM 2085. Sete dois, Ecolos 26, controle 120, decimal 8, móvel, boa noite. Controle 208, posto 5972, boa noite, apelido. 1-8-9-5-2-2-2-4, obrigado, até logo mais. Até. Controle Salvador, muito boa noite, o Rio 5972, se cruzando, 1500 metros. Rio 5972, trata o transponder para 5533. Transponder 2500 pés. 5972, Contato radar na decolagem, se vou parar nível 400, na frente do Dell, Leda Hildes. Para 400, Leda Hildes, autoriza direto Hildes da presente, ou Leda da presente? Inicialmente Leda, guarda de coordenação com Recife. Ok, Leda, guardado. Gol 9723, desça para 2000 pés, ajuste na 0 no meio. Estou em Salvador, passaria do 2224. 2224, embaixo aí travou, altímetro no 0 no meio. Boa noite, no 0 no meio, embaixo travado já. Livre pouso, pista no 0, vento no 7, 0 graus com 08 nós, pista molhada, passaria 2224. Ciente, livre pouso, pista molhada, 2224. Canar 6212, boa noite, chegada Mares, desço para nível de voo 050. Canar 6212, vou ir para o Agitap inicialmente. Pois ali mantém cabeceiro no zero. Uno 723, autorizado em LS, pista 1-0, reposta estabilizada. E nós estamos agora a 4 milhas da posição pelo, e chamaremos estabilizado, 1-7-2-3. Quatro, solo 30, à direita, solo 121, decimal 1, boa noite. 121, 1, 2, 2, 2, 4. Livre decolagem da pista no zero, vento 180 graus com 08 nós. Serra, livre acionar, chame táxi. No zero, boa noite ali, mantém cabeceiro no zero. Mike Fox, Serra, livre acionar, chame táxi. Viu, Mike Fox, Serra, na escuta, tô, hein? Mike Fox Serra, tá na escuta torre. Azul 5001, decolos 33, controle 120, decimal 8, bom voo. 208, obrigado, senhor. Excelente noite, Azul 5001. Homens. Escuta, Mike Fox Serra, prossiga. 1251, alterna 133, decimal 25. E o 5972 copiou o controle? O Recife 1251, alternando 133, decimal 25. Afirma. Controle Salvador, muito boa noite. Azul 5001, passa 1300 pés para o 360 da EL. Aguarde. Cuna 723, consciente estabilizado? Afirmativo. Sim, chame a torre 118, decimal 95. 1895? Afirma. Azul 5001, contato radar na decolagem, suba para nível de voo 360 na saída da EL Leda Bridge. 360 da EL Leda Bridge, Azul 5001. Canair 6212, autorizado para o Edduna. 1016, Leda Posse. Negativo, pouso, continue a aproximação, guardando pista livre, o voo 1723. Afirmativo, aguardando pista livre, 1723 da voo. Chama 6212, desça até 4 mil pés, ajuste na 0 e no 6. Azul 5001,